Taxi now, yeah, they are taxi, you know, taxi now, quite. 3891, limite terá que de Mike no 01, mantendo presente para o aguarde, vetor final 46, está o custo do localizador. No 46 está o curso localizador, curva à esquerda para o 130. Recebe o curso localizador, reduza para a velocidade aproximada. O 38 mais 1, confio com a instrução. Reduza para a velocidade de aproximação, tráfego precede, da Gol, 437, 5.2 milhas da frente. Desce para 2 mil pés, autorizado, sinal ILR. Objeto 5899, contato radar, autorizado, guia chegada a Mário, desce 2 mil pés, altimetro 109. Puxa, sinal é pode para o táxi, Lulu, espero sim. Mas eu desço 2 mil pés, altímetro 109. Entrevistado, informe, trem checado, 120 com 612 nós, 1714. Passagem relaxa, tem livre o pouso, pista no zero, gol 1714. Eu comprei na ILS, é que fecha a noite desse mal meio bom. Gol no 714, solo 03, libera a direita, solo 119. Boa noite, livre pouso no 0, uma centena, 629, 3891. Livre Cinco, três anos, táxi, via Índia Alfa, pode esperar dar no zero, chame torre, 1 no decimal 6. Responder, correção, QNH 1 no 05. Índia e Alfa, pode esperar 18 6, 1 15 no 8 0 5, bom dia. Cuidado, sinal INS, X-ray, forma estabilidade. Sinal INS, no 43A, direto na Juliette, Porto 03. 03. Boa noite, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 08 05. Com 3891, solo 06, libere a direita, solo 129. Jonas, boa. Boa. Jesus 4062, contato radar, desça para o 050, autorizado chegada a Mari, altimetro 095. Juliette para 1-3. Remota 1-3, André Jesus Navio. 7-9-1. Pronto, 05, nível de decolagem no 0, uma centena com 5-9 no 8-0-5. Boa noite, é o 03152. 03152, prossiga. Tem a informação Charlie, autorização Maceió 330. 03152, manda tua cópia? Toda. 03152 para Maceió, autorizado a nível de voo 330. Decola da 10 após curva esquerda, saída Puca, atravessa Aracaju, onde interceptará a UPS 58 e após seguirá conforme a rota do plano. Controle 1-9-8, torre 1-18-6, transponder 5402. Vocês fizeram então para Maceió? decola da Nogueira, faz curva esquerda na Tuca Aracaju. Vai interceptar o Bridge 58, prossegue na rota do Banco. 198 o controle, 186 a torre, 5402 o transponder, 3152. Poderes 152, cotejamento correto, respondendo para posicionamento. Reportará, graças. Decolou 09, chame controle 19-8, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Boa noite, 0-5. Flores Salvador, boa noite, 0-5, decolado na... Lucas e Pá. Boa noite, 0-5, contato radar decolagem. Urbanilha 370, matéria de perfil saída Puca, transição de par. 370, Puca de par, gol no 805. Objeto 5899, complemento final ILS S2, chame agora a torre Salvador no 8 desse momento. 5899, final bastante travado. 5899, boa noite, avistado o vento de 90 graus com 4 nós, pré-checado livre pouso no 05899. Livre pouso 05899. Nós vamos entrar em contato com a Instaero, aguarde uns 4 minutos. 2 litros para 2.000 pés, né? Restrições de altitude em guitarra. Usado no cruzado, final ILS, play, passa a grita. Para 2.000 pés, restrições de altitude em taxa, ajustado no 0, passa a grita, Boa noite, 05, restrito nível 350. Restrito ao 350, boa noite, 05. 5899, Solo Zuno 5, liberando à direita, Alfa Kilo para o pátio 3, fique atento ao sinalizador naquele pátio, 5899. Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador, leve 5899. Permanece com a frequência? Afirmativo. Era 2545, até 2800, por favor. 7 no 4, pronto para copo. Bruno 7 no 4 para Aracaju, autorizado nível 230. Decola da 1 no 0 após curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5404. Após pronto para Feedback e acionamento 3152, botão 8. 3152, autorizado para o funcionamento e para o trato. Guardar ataque 3152. Oi, 18, azul, 4062, boa noite. E o 5344, desce para 2010, sem restrições de altitude, entrando. Autorizado sinal ILS, sexo rei, forma estabilidade. 2010, autorizado, sem restrição, com marinha. Autorizado, 5244. 30 com 629, 4062. De repouso ficando zero, tá baixando e travando agora, azul 4072. Ok, sente, tem pouso livre no zero. De repouso no zero, baixou e travou, 4072. está 3170, contato radar, desce para nível 050, autorizado a chegar na. Os 23, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita, chama 219, 24062. Ah, boa noite. Boa. Rio no 9 decimal 8, do Rio no 8 decimal 6. Responder 0267. Salvador, boa noite, azul 4062, Zona Fox. Azul quadrado 62, táxi de Alfa, reporte da Juliette. Alfa, escuta lá Juliette, quadrado 62. Azul quadrado 62, Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, quadrado 62. Para táxi 73, 152, tem 160 a bordo, 3, 2 horas de autonomia, alterna, Aracaju. 015. Chegada para 060. Conhece. Defesa 46. Repito, amigo. O alvo poderia acontecer novamente? Vamos lá, tá autorizando 090 para aqui. Você fala do número de 0906. Pelo Alfa, torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, o Zulu Alfa está pronto para entrar. Pelo Alfa, divertilnar, reporte para o PUSH. Atente para uma aeronave da Azul entrando no pátio 3. Reporte para o táxi. Só no externo, machado travado, 5344. 5344, livre pouso 120 com 629, 5344. Livre pouso 5344. Autorizado final de IDS X-Ray, forma estabilidade. Objeto 6746, desça para 3.000 pés, sem restrições de altitude. Objeto 90. Salvador, boa noite, boa noite, bom dia. Boa noite, boa noite, 9.6, contato radar, desça via chegada a Mari para o nível 050, 9.5. autorizado nível de voo 370, Guarulhos Lula 1-0, decola da 1-0, saída pública, transição ZIPA, controle 1-9.8, torre 1-8.6, aguarde para a confirmação do transponder. Autorizado Salvador, nível 370, Guarulhos Lula 1-0, saída pública, transição ZIPA, decola 1-0, controle 1-9.8, torre 1-9.6, tá 3-2-3. Mas me reduz a velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. 253, voo 89. Na 32.000, crescimento correto, resposta para posicionamento. Boa tarde, 03152. Confirma a linha e mantém? Afirmo a linha e mantém, cabeceira 10. Número 19.